Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Muito boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao Nostalgia, Som e Magia. É verdade que era para estarmos aqui no ar para si no sábado passado, exatamente entre as 22 e as 0 horas, mas por motivos técnicos não nos foi possível, o que lamentamos de uma forma bastante extensa, mas não, quando não pode ser, não pode ser. Mas hoje, podendo ser ou não, cá estamos nós com o nosso Nostalgia, Som e Magia para o fazer recordar, para o fazer sentir as músicas que foram de ontem e que são as recordações de hoje. Sem dúvida, grandes recordações, e para começarmos a abrir esta nossa caixinha, caixinha que guarda tudo o que era de bom e antigo, vamos começar em português. Falo do tema da cantora Lena D'Água, com Sempre Que O Amor Me Quiser. Depois prosseguimos com a Minha Quinta Sinfonia, na voz de Paco Bandeira. E terminamos esta seleção musical com A Mansarda, na voz de José Cid. Três grandes temas para você aproveitar, porque os temas de ontem, as músicas de ontem, são as recordações de hoje. E como recordar é viver, como nos faz tão bem recordar, é isso que o Nostalgia, Som e Magia, aqui com a locução feita por mim, Joana Santos, vem fazer para si aqui à antena. Vamos então à música e vamos aproveitar ao máximo estas 2 horas, entre as 22 e as 0 horas, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Fique na nossa companhia e desfrute ao máximo das boas recordações que temos para si. Basta fazer um sinal.

estava só para mim. Então se lembro o seu olhar, é só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender que a vida passa, mas um homem se recorda. Dançava só pra mim. Canal 2, Antena Web. Tu nombre y era mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado. Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado. Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito soles, lunas y estrellas. Tu nombre, tu nombre. Desde que lo aprendí, tu nombre ya conocen las flores y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí. Tu nombre, tu nombre. Recuerdo y presencia que mitigan tu ausencia, esta soledad mía. Tu nombre como un rezo venero, tengo fe porque espero volverás algún día. Sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú,

chaque fois que tu m'ouvres tes bras. Oui, je crois qu'on peut bâtir un monde avec des mots d'amour. Oui, je crois que nous ferons ce monde à nous deux chaque jour. Oui, je crois qu'il nous faudra mêler nos larmes et nos joies. Si je vis avec toi. Grandes temas, grandes tempos, grandes músicas e grandes lembranças. Vamos assim, prosseguindo nesta nossa emissão, que tanto tem para nos dar. Vamos ficar agora com La Forza della Vita, na voz de Renato Russo. Continuamos com Killing Me Softly, na voz de Roberta Fleck. E acabamos esta seleção musical com um tema muito sugestivo, é naná, para si, aqui no seu Nostalgia, Som e Magia. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile, e piange, non lo sai che cosa vuoi. Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile. È più forte di un amore incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via più uscita c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore un rumore insopportabile, e non vuoi più alzarti, è un mondo irraggiungibile. Anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questo amor ti sfida, è la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai. Se c'è chi l'offende o chi le vende l'aldilà, quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai, la forza della vita che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. I'm feeling ready. Peace. Canal 2 da Atena Web. La vida et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser qu'alors que calor la vie. La chaisière s'est endormie, c'est midi au paradis. Vignol a pris son bâton, le manège tourne en rond. Dans ce monde où tout bouge, dans ce monde où tout est rose, le préfet joue du tambour, l'amour sera toujours l'amour. Et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser qu'alors que calor la vie. Bonjour monsieur, le soleil ou l'amour vous ont fermé les yeux. Guignol a perdu la guerre, le préfet la chaisière. Au paradis vous s'aimez, il vaut mieux n'y pas trop penser. Et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser calor, que calor la vida, calor la vida, calor la vida, calor la vida, calor la vida, calor la vida, calor la vida, calor la vida, calor la vida. E se conosco está a gostar de recordar estes temas de outros tempos, então digo-lhe que não para por aqui. Antes de irmos em intervalo, vamos ficar com Vian, na voz de Marie de la Forêt. Depois prosseguimos com Sapore di Sale, Sapore di Male. E para terceiro tema desta seleção, desta última seleção da primeira parte do Nostalgia, Sons e Magia, ficamos com Il Ritorno di Menti, na voz de Lucio Battisti. Três grandes temas, se bem se recorda, bem conhecidos, todos eles de outros tempos, mas bem presentes na mente de cada um de nós, mesmo os mais jovens. Se andarem pela música mais antiga, vão ver que grandes sucessos que foram estes temas que passamos aqui no seu Nostalgia, Som e Magia. Após estas três musiquinhas, vamos para um intervalo e depois voltamos para lhe trazer muito boas recordações, mais músicas, mais momentos retirados do nosso álbum de recordações. Vamos então à música. Viens me dire encore qu'un grand amour nous attend. Viens me serrer fort, me rassurer chaque instant sur mes lendemains qui seront enfin à jamais les tiens. Viens me dire encore que nous vivrons tous les deux. Viens chanter encore notre avenir. Seulement prénom porte si Mi ritorna in mente

falling and I feel a pain. I wish you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder why she ran away. And I wonder where she will stay, my little runaway. Run, run, run, run. E se lá fora se encontravam grandes temas que fizeram parte de toda a nossa vida até aos dias de hoje, acredito que aqui em Portugal também se faziam grandes temas. Vamos ficar com O Sonho, na voz do grupo Os Conchas. Depois ficamos com O Mundo Igual, na voz de António Calvário. E para terminar esta seleção musical, vamos até ao Brasil ao encontro de Roberto Carlos, que nos canta Parou. Três grandes temas para recordar. Fique por aí e aproveite estas musiquinhas ao máximo. Jovens de amor, não sei viver sem sonho, sem sol, sem teu ardor. Só eu e quem ama, com esta chama, pode dizer: és a senhora dos meus sonhos, sempre só sonho, sonho, e o meu sonho és tu. Pelas estradas que a vida tem, olhando o céu.

sombra da vida para nós. Pouco mais, pouco mais. Quero essa palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais. Quero um ar para moldar no mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais onde o meu barco atracar. Pouco mais, pouco mais. Dá-me uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero o meu rosto moldar com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais que só me dás, por favor. Pouco mais, pouco mais. Dá-me uma palavra, uma só palavra. Quero essa palavra, amor. E desta forma chegamos ao fim do nosso Nostalgia, Sons e Magia. Conto estar consigo aqui no próximo sábado. Já sabe que estamos com encontro marcado às 22 horas aqui no Canal 2 da Antena Web, para juntos abrirmos novamente o baú das antiguidades e desfolharmos página a página o álbum das recordações. Porque as canções de ontem são as recordações de hoje, este programa Nostalgia, Som e Magia faz-lhe companhia durante 2 horas para lhe trazer o bom que antigamente se ouvia na telefonia. Eu, Joana Santos, adorei estar consigo e dar-lhe música que fez parte de tudo aquilo que o panorama musical tinha há bastantes anos atrás. Vamos agora terminar com Canção Grata, na voz de Teresa Silva de Carvalho. Depois ficamos com um tema Sou Romântico, na voz de Tony de Matos. E para terminar esta seleção musical, Se o Amor Se Vai, na voz dos portugueses de Apazão. 3 grandes temas para terminar. Desejo-lhe uma ótima noite. Fique bem, aproveite toda a programação que o Canal 2 tem para si, bem como o canal principal. A Antena Web é a sua rádio e, para estar mais perto de si, tem programas que se tentam aproximar ao máximo daquilo que você pretende de nós. Fique bem, tenha uma ótima noite e aproveite ao máximo o que temos para lhe oferecer. Até sábado que vem, às 22 horas. Conto consigo para juntos seguirmos nesta nossa viagem do tempo aqui no Nostalgia, Sons e Magia. Uma ótima semana. Por tudo que me deste, inquietação, cuidado, um pouco de ternura, noites de insônia pelas ruas como louca. Obrigada, obrigada por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu aceita a minha gratidão. Que bem me faz agora o mal que me fizeste, mais forte, mais serena e livre e descuidada, sem ironia, amor. Obrigada, obrigada por tudo que me deste, por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois